Lembro de você no estúdio sorrindo, feliz porque tava gravando comigo. Nós se conhecemos há tão pouco tempo, mas ali senti que havia um amigo. Coisas da vida nos fazem chorar, gente que passa e marca nossa história. Qual a lua, o quê? Ninguém apaga sua trajetória. Sempre que penso em você vejo um rei, quando eu me lembro tudo que passei e do apoio que você me deu, quando geral fingiu que me esqueceu. Assisti o teu último clipe do eu, hoje me perguntei por que Deus te escolheu. Ele é o advogado de todos os réus, ninguém nunca entendeu o mistério do céu. Acende um beck e dá um dois em homenagem ao irmão que se foi. Eu tô sabendo que vou te encontrar, mas mesmo assim minha alma ainda dói. Aperta um beck e dá um dois em homenagem ao irmão que se foi. Meu coração começou a chorar, olhando as fotos e lembrando de nós. Qual a louco, o guerreiro.